Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Cuando for grande você, quero ser un día más. Ter un pedazo de terra, fogo que salta o braseiro. Dormir no fundo da serra, quero ser un realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor. Vem o sono com a música ao som do realejo. Quando for grande você, quero ser um realejo, ter um burro, viola e cão, chamar a dança dos sapos, correr com a bola na mão, quero ser um realejo. Quando for grande você, quero ser um realejo, colher a amêndoa empilhada. Na banana, as andorinhas, dobrar o cabo do mundo, quero ser um realejo. Esta peciña de música que estamos a escoitar dun grande artista, un sobrinho de Xeca Afonso, Xulio Simón, vai nos a facer a presentación. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Esta... Bueno, pues, vin que, bueno, hoxe temos aquí, esta semana toda, temos en Pontevedra unha gran festa deportiva, non? Porque moitas actividades, sí. Sí, máis de 10.000 persoas, de máis de 50 nacionalidades, máis de 4.000 deportistas. Entón, escoítase falar moito inglés pola rúa, pero hoxe imos falar na nosa lingua irmá, en portugués, si é posible... que conseguirades falar con Joao. Sí, sí, temos ao outro lado do fío telefónico a Joao Afonso. Moi boa tarde, Joao. Hola, boa tarde. Hola. Bueno, pues, eu lembrava-me agora que... É un acontecimento desportivo? Aquí en Pontevedra hai os mundiais de triatlón. Ah, boa. Entón, son dúas semanas, comentaba antes que hai máis de 10.000 persoas que están aloxadas aquí en Pontevedra, máis de 50 nacionalidades. Entre eles hai pois 200 portugueses deportistas, non? Hai 927 británicos, 751 de Estados Unidos, 150 australianos. Pero bueno, imos aproveitar e agradecerche estes 10 minutos que nos concedes, porque sabemos que estás... Eu é que agradeço. Eu estou numa gira que me tem feito comer muito. Eu precisava de estar aí a fazer um pouco de exercício físico. Bueno, estávamos a escutar uma peça de música dele, não, Xulio? Sim, exatamente. Uma canção... de carteiro en bicicleta. Porque eu creo que decía un profesor noso que pobre o home que non ten unha aldea na súa memoria. Eu creo que na memoria de João Afonso ten que estar forzosamente en Mozambique, non? Sim, sem dúvida. E a minha infância feliz que passei em Moçambique, que atravessa hoje dias muito difíceis na zona norte e centro, né? com os dois ciclones. Hoje em dia é muito difícil, não? Sim. Bueno, essa era a primeira pergunta que chegaria a fazer, qual era a situação atual de Moçambique, depois do ciclone Idai, bueno, que se desbordaram os rios Pungé e Busi, creo que se chamam, não? Tem havido em Portugal uma onda enorme de solidariedade com contas bancárias, concertos, pessoas que se reúnem. Existem organizações presentes, existe a GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, os bombeiros, a polícia que está em Moçambique junto às populações. Tem havido muita solidariedade do povo português em relação a Moçambique. Infelizmente, depois da grande desgraça da zona de Sofala e da Beira, que é a zona central de Moçambique, está a acontecer agora um novo ciclone. E nós estamos... Eu tenho dois primos, periodistas, jornalistas, e tenho grandes amigos, como se fossem familiares. Um deles é o Tomás Vieira Mário, autor da minha música Mariana. Fiz a música Mariana, vocês conhecem, Mariana, Maria Madalena. Sim. O meu amigo Tomás Vieira Mário. E então tenho estado em contacto por WhatsApp, em constante contacto com ele, por causa da mãe, ou da parte da zona de Inhambane. Estive em contacto também com o Miacoto. E pronto, eles estão bem, porque estão em Maputo, né? Mas estão muito tristes com a situação. Caramba. Vamos ver como passa agora. Eu acho que em relação a este ciclone, as autoridades começaram a evacuar pessoas, coisa que no primeiro não o fizeram e foram muito criticados em Moçambique por não terem evacuado pessoas. Podia ter sido evitado as mortes que existiram, segundo os jornais que eu li. Habría que... facer o posible para que en España tamén tiveran ayuda para esa xente, non é? Bueno, hai claro. Unha conta en Médicos Sen Fronteiras para poder prestar ajuda. E a Cruz Vermelha portuguesa e moçambicana tamén. Sí. Mira, porque claro, temos moi pouquinho tempo, que estás moi ocupado. Não, porque estou a fazer a... Não, mas ainda tenho tempo, afinal, mais um pouquinho. Estou a fazer a prova de som, mas... Vale. Eles aguardam, tá? Não há problema. Sim. Vale. Porque a canção esta que escoitávamos, de Cartilho em Bicicleta, eu creo que falas um pouco dos teus, de um menino, da memória de um neno, não? Cando falas, por exemplo, da dança dos sapos, não? Sim, é sem dúvida. São imaginários, os cheiros, as cores, a intensidade das vivências que eu vivi com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos e com amigos na minha infância. Que para mim é um pouco a minha pátria, que é Moçambique, né? Mas depois transposta nos primeiros tempos em Portugal. Eu muitas vezes levo muito essas vivências, não só para o carteiro, como para o Zanzibar, morrer em Zanzibar. Há muitas referências, mas principalmente no Miçangas, que é um disco que fala muito desse período da infância passado em Moçambique, em Maputo, e na altura Lourenço Marques. Maputo, que é, Maputo é precisamente a zona de nascimento de você, não é? Não, sim. Eu nasci em Maputo, na altura chamava-se Lourenço Marques. Uh-huh. Eu e os meus irmãos nascemos todos em Maputo, sim. Uh-huh. Capital de Moçambique. De Moçambique. Tens colaborado aqui com Kepa Junqueira, também ainda Luís há pouco Pastor. Que te vimos aqui em Pontevedra em Bueu, com Luís Pastor, com Pedro Guerra, também com o Xia. Narf tinha uma banda em Moçambique, chegaches a tocar com ele alguma vez? Sim, muitas vezes. Com Narf, sim. Narf era um grande amigo e se apaixonou pelas pessoas de Moçambique e conviveu com um grupo em Moçambique. Teve momentos muito especiais em Moçambique. Chegou a conviver com um grupo, agora não me estou a recordar, do grupo moçambicano. O Narf é, sem dúvida, um artista e um homem que faz falta na Galiza. E faz falta a mim, um grande amigo. Sim. Claro. Não te faltar. Dizia o Xia, hai músicos e músicos, e despois está Narf. O Xia é uma grande amiga minha também, grande amiga do Narf. E o Xia tem tido um papel importante para mim, como amiga, mas fundamental para a divulgação da música portuguesa e, fundamentalmente, a obra do meu tio de José Afonso na Galiza. Assim como o Luís Pastor também tinha tido uma importância especial em Madrid, em outras partes de Espanha. Eu agora fui cantar com ele e vou voltar a Sevilha com o Luís Pastor em maio. Muito bem. E com que equipo está a trabalhar agora? Qual é a instrumentação que está a fazer? Sim, eu neste momento tenho um projeto meu, tenho um... Individual? Um, eu, com voz, não, voz e guitarra, com o João Ferreira nas percussões. Ah, João Ferreira. Na guitarra, o Miguel Ferreira e o António Pinto, e no baixo, o Miguel Amado. Miguel. No entanto, agora, nesta fase do 25 de Abril, tenho estado integrado num projeto que se chama Por Terras do Zeca, um projeto idealizado e dirigido musicalmente por um italiano, Davide Zaccaria, onde eu, juntamente com outros cantores, a Filipa Paes, o Zeca Medeiro e a Maria Anadone, andamos à volta de temas e depois com excelentes músicos. O Armindo Neves na guitarra, o Ivo Martins na percussão e o Luís Pinto no baixo. E eu, a Maria e a Filipa e o Zeca Medeiros, damos voz a canções do José Afonso. Certo. E tem sido muito interessante andarmos por este país. Andámos de baixo a cima. Andámos a Guarda, a Silves, de Silves a Ponte Lima... Guimarães, uh-huh. E hoje estamos em Sor. Estamos em Sor. E tem sido muito interessante este projeto. O que é interessante é o olhar de um italiano, que é o que fez o projeto, está gravado em disco este projeto, uh-huh. Por Terras do Zeca. E é o olhar de um italiano que vê com uma distância diferente da nossa, né? A obra artística do grande intérprete e compositor que foi o Matiu, e depois convidou-nos e cantámos, e é sempre bom revisitar a obra de José Afonso de outras formas. Sim. Eu espero que este projeto se vá realizar em breve. Tenho a certeza que vai acontecer. Ah, estupendo. Também creio que estavas a trabalhar sobre livros que tiveram importância na tua vida. É verdade, estou neste momento é o meu próximo disco que está a ser feito com o Miguel Fevereiro, está a produzir o disco, a fazer os arranjos comigo. Estamos naquela fase fundamental, né? Que é uma fase primeiro solitária minha, da composição, das letras e músicas, mas depois estou numa fase já a trabalhar com o Miguel na consolidação das minhas ideias em termos de estrutura, em termos de letra, e a ideia surgiu com o meu irmão Toninho, que canta comigo nos discos e cantava comigo ao vivo, que me sugeriu um dia para eu musicar uma cartilha para onde eu aprendi a ler, eu e os meus irmãos e os meus tios, que era a cartilha do meu bisavô, avô da minha mãe, do Zeca, que é o Domingos Cerqueira, que foi a primeira cartilha em Portugal, era o João de Deus e Domingos Cerqueira. Domingos Cerqueira é meu bisavô. Então fiz uma letra sobre esse livro. Depois eu é que me lembrei, então por que não continuar a fazer livros que foram importantes na minha vida? Então fui Ilha do Tesouro, Dom Quixote, Cenas de Solidão, agarrei-me um livro do Eça de Queiroz, outro do Camilo. Esse Queiroz. Agora estou na fase dos demónios, do Dostoiévski. Mas tem sido muito, muito trabalhoso. Leio, às vezes, duas vezes para escrever um texto, e é muito exigente, mas é um desafio muito, muito bom. Musicar poemas, não? Mira, um grande amigo. Do ano está pronto. Um grande amigo teu, José Eduardo Agualusa, o poeta, disse uma vez: a escrita transforma o mundo. E, bueno, eu creo que tal como está o mundo actualmente, pois é necesario que... sempre hai traballo para os cantautores, non? Decía, porque, bueno, se nos fiamos dos políticos, para eles o seu é sempre o mellor dos mundos, non? Entón fai falta xente que diga que eso non é así, que saque a relucir as cousas que moitas veces non se ven, non? Decía este Luis Pastor, cando se preguntaba que foi de los cantautores, remataba e di: aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos, ¿no? conhece bem, já ouvi muitas vezes o Luís Pastor. Sim, quero dizer que, bueno, que o trabalho para os cantautores sempre vai haver, ainda que parecía aí atrás que desapareceran, pero non é así, não? Sem dúvida. E acho que sempre houve essa necessidade. Por vezes, os cantautores, na minha opinião, também não olharam para toda a realidade que estava a acontecer no mundo. Às vezes havia parte do mundo onde havia opressão e eles não a viram. Refiro-me ao Bloco do Leste. E nessa altura, os cantautores, alguns olharam só para um lado, não é? Eu acho que a realidade está sempre presente para um cantautor. E a letra, não há forma mais bela e mais rápida de chegar às pessoas através do veículo musical. E hoje em dia, a complexidade do mundo é tão grande, as injustiças, podemos ver tudo que se anda a passar. Há muito para falar. Nós temos um tema, eu e o pastor, a letra é dele, a música é minha, que é o Náufrago de Las Estrelas. Está em castelhano, porque a letra é dele, não é? E fala desta desgraça que acontece quando as pessoas atravessam o Mediterrâneo procurando uma vida melhor. Uma vida melhor e morrem nas águas. Sim, né? Sim. Fala disso. Também, uma coisa que temos que destacar também é a sua posta em valor dos poemas das pessoas de moçambiquenhas e também autores, não? Como Mia Couto ou Emílio Leite, não? Sim, o meu último disco, antes deste que vai sair dos livros, chama-se Sangue Bom, e os poemas são do Agualusa e do Mia Couto. E esta junção entre países irmãos, que são Moçambique, Angola e Portugal, deu-me um gosto muito grande, porque para além de eles serem grandes escritores, são primeiros, principalmente grandes escritores, né? Depois, poetas, descobri também o São, eu conhecia os dois mais pela prosa. O Agualusa era meu colega na agronomia, na escola da... do curso de agronomia. Éramos dois maus alunos. Angolenho. De agronomia, de engenharia agronómica. E o Mia Couto, sou um grande admirador da sua obra, mas desde há muitos anos conheci-o em Tondela. E depois fui cantando, fui umas poucas vezes, um par de vezes a Moçambique cantar e tornei-me amigo dele e da família dele. O livro de Cronicando é uma joia, o livro de Mia Couto. Mia Couto, sim. Também tens posto música. A Estação das Chuvas de Agualusa também é um dos meus livros. Também tens posto música, algum poema de Saramago? Sim, mas a música é do Luís Pastor, sim. É um tema muito, muito especial e tive a oportunidade de o conhecer juntamente com o Luís Pastor por causa desse disco, que é um disco também muito ligado a Portugal, porque parte dos músicos eram músicos que tocavam na altura comigo e eu apresentei ao Luís Pastor, e então ele escreveu esse disco, que é lindíssimo, que chama-se Por Esta Esquina do Tempo. E está em versão portuguesa e castelhana. Castilho. O Luís ficou em minha casa. Conhecemos. E estava convencido que cantava bem, falava muito bem em português, mas não era bem assim, então teve que acertar comigo. Mas foi uma experiência muito interessante. É um livro disco. Como é sempre estar com o Luís. Bueno, eu prometi-te 10 minutos, já estamos passando. Já vai. E a mim estão fazendo os sinais para fazer a prova. Sim, tá bom. Bueno, não sei se é possível, porque, bueno, decíamos antes que José Eduardo Agualusa é um dos teus grandes amigos, é um dos teus grandes poetas. Tens posto música a algum dos seus poemas. Será possível que não o leas, não o recites assim, ou não? Não é possível. Seguro que sabes de memória. Assim, de repente, a estrada do sul. Zumba é um tema que eu gosto muito. Eu sou mal de fixar as, os poemas. Sim. Sim, sim. Me lembrava. Na grande. Eu posso é cantar. Na grande casa branca onde eu vivi, fui feliz para sempre. Não me lembro da, da letra. Carai, carai, pero é uma. É, uma, é um problema. É uma, é uma regalia. De, mas sim. A letra, as letras do Agualusa e do Miacoto, algumas são tão sentidas quando as canto e as leio. É pessoal. Identifico, identifico, porque veste a grande casa branca onde eu vivi e fui feliz para sempre. É a minha casa da infância. Carai. E a casa da infância do Agualusa. Assim como a canção Pitanga, ele dedica à filha, que tem a mesma idade da minha filha, e elas são amigas, conheceram. Então, quando a canto, lembro-me da minha filha. Caralho. E é muito, sim, senhor. E eu me acordo da mesma coisa. O pues, humano... Comprometemos-nos... Xulio, xa non estamos máis tempo con el que estamos lo comprometendo. O que sí é certo é que podamos a comprometerlo para que cando veña por Galicia ou por ou por España, por cualquier sitio de España, que poidamos falar con el directamente e ten un bocado de... A altura posso levar a letra e a guitarra. Bueno, si sí, non é posible, non, mas o agasallo foi inmenso. Bueno, pois ainda pois unha forte aperta, João. Eu desde logo estou desexando que veñas de novo por Galicia. Por aquí por Galicia, porque breve, bueno, ainda en breve, posivelmente com o meu novo disco, do livro, ou então este projeto por Terras do Zeca, que fazia todo sentido ser apresentado na Galiza. Muito obrigado. Muito obrigado. João, um aperta grande e muitos êxitos. Obrigado a você. Estaba unha aperta grande. Bueno, Xulio, que te agradecemos moitísimo esta conversa que tivemos hoxe tan importante, posto que tamén ven a celebrar precisamente ese 25 de abril que acaba de pasar ese outro día, ¿no? Claro, exactamente, que bueno, era a ver, sabíamos que estaba moi ocupado, bueno, non deu tempo a falar de moitas cousas. Eu outro día vinos a actuar a Luís Pastor e máis a él, precisamente lembrando o 25 de abril, e a verdade que, bueno, é unha regalía, non? Sí, sí, sí. E, bueno, Luís Pastor ten, a ver si podemos falar con el outro día, ten toda a súa vida escrita en verso, non? En verso, sí. Bueno, hai un momento en que se refire a abril, non? Abril do 74. Sí. E di abril del 70... Di, bueno, vou ler, temos tempo, non? Sí, sí, sí, temos. Sí. Muy pronto vendría abril con fusiles y claveles a trastocar los papeles con una revolución que arrancó en una canción y se gestó en los cuarteles. Uh-huh. Abril del 74, Portugal sin dictadura, era la nueva fractura de un agónico franquito que levantaba el bracito y menguaba su figura. Como una fotografía que cada abril vuelvo a ver, grándola de mi querer. Tengo grabado ese día y también la sensación de que cambiar se podía. Grando la Vila Morena del año 73, el símbolo de un clavel, el himno más fraternal que trajo la libertad para el pueblo portugués. Bueno, na que fala un pouco de, bueno, da esperanza que se vía aquí en España de que se caeu a dictadura en Portugal, pois que tamén que podía caer tamén a nós. ¿No? Claro que sí. Luís Pastor é un grande cantautor. Sí, paga a pena escoitalo. Si temos ocasión, claro que sí, que nos sería para nós un grande placer poder comentar con él cousas tan interesantes, bueno, porque non somente el fai discografía con xente de Mozambique, sino tamén con outros moitos. Foi o que descubriu precisamente a SES, non? Bueno, no, creo que non. SES foi... non me acordo ahora o nome. Non foi SES. Non foi Luís Pastor. Foi... bueno, non me sale ahora o... Pues equivoquéime, hai que disculpar, hai tendes que disculparme, queridos ointes, no, que actuou aquí en Cantos na Marea hai un par de anos. Auxerón, sí. Por ves, confusións sí. que veñen a luz en directo, sí. Pero, bueno, antes puxestes Grando la Vila Morena, sí. porque ao final foi a canción elixida, que bueno, antes houve unha canción previa que para que os bueno, que iban a levar adiante o levantamento, que puxeran os seus reloxos en hora. Era unha canción, non me acordo ahora do título, pero que fora que coa que Portugal participara en Eurovisión ese ano, que creo que quedara de último, non? Uh-huh. E logo había houbera unha discusión sobre a seguinte canción. Era unha das posibles, era Veñan máis cinco, sí. Outra era Tras outro amigo tamén, e por fin a que foi elixida foi a de Grándola. A de Grándola, que, sí. Que, por certo, a primeira vez que Xosé Afonso a cantou en público foi en Santiago. En Santiago, sí, no Burgo, sí, das Nacións, sí. Un concerto que, sí, que houbera, uh-huh, aí. Sí, que estaba tamén, había moitísimos artistas, había algún catalán tamén e todo, sí, acórdame dese grande concerto, bueno, sí. Bueno, pues Xulio, que pues, te agradecemos moitísimo ao convidado que hoxe te veches, que para nós é un grande placer, a máis unha honra telo aquí, o sobrinho de Seca Afonso. Bueno, aparte de eso, un gran músico, a mí me encanta, eu sei 4 cousas coa guitarra e hai 2 cancións del que foron das primeiras que aprendín. Aparte que eso, que é unha gran persoa, é un gran amigo aquí da Galiza, de Uxía, de Narce, sí. Colaborador aquí en todo que lle piden. Claro. Nada, pues eu desexando que volvan por aquí. Muy ben. Pois a ver, cando volvas xa teremos máis oportunidades, seguro que teremos máis tempo para poder facer unha conversa un poquinho máis ampla. Bueno, pues, Xulio, que aperta. Te despedimos hasta vindeira semana. Aquí o Kiko xa nos pon música, sí, para continuar. Despedirte. Vamos. Vale. Unha aperta, Xulio. Bueno, hai que desechar que teña unha boa... Tanos vendo Ubaldo. Tamén. Sí, pues ahora vamos a falar con él. Vamos a intentar falar con él. Veña, vamos a primeiro musiquiña e despois falamos con Ubaldo. Lugar un cabo do mundo, quero ser un día carteira en bicicleta, levar recado de amor, vai o sonho con a música, o son do Ría Baixo. Carteira en bicicleta, levar recados de amor, vai o sono con a música, o son do Ría Baixo. Quero ser um rialeiro, ter um burro, viola e cão, chamar a dança dos sapos, correr com a bola na mão. Quero ser um rialeiro. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, vai o sono com a música, o som do rialeiro. Leva recados de amor, vai no sul.